A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski. Este é o programa Fronte, que segue com você até meio-dia aqui nas ondas da sua rádio. Ó, contatos para que você possa interagir conosco. WhatsApp 45988282828. 3028-2828 é o telefone fixo aqui, né, que é atendido pela Luciana, sempre feliz em receber a sua ligação. Transamérica Foz, a fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, o perfil no Twitter. E o Dreamland, Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros e o atrativo Maravilhas do Mundo, que ficam no mesmo endereço, né, ali na Rodovia das Cataratas, caminho para o Parque Nacional do Iguaçu, lançaram nesta semana uma campanha para arrecadação de brinquedos que serão destinados para crianças de bairros pobres aqui de Foz. Para os moradores de Foz do Iguaçu, região fronteiriça e municípios lindeiros, estará em vigor, né, até o dia 24 de dezembro, a campanha do Ingresso Solidário, com um passaporte promocional no valor de R$ 30,00, mais uma doação de brinquedo, válida aí para os três atrativos. Para participar, o morador terá que apresentar o comprovante de residência ou título eleitoral, também um documento de identificação na bilheteria, né, no momento da compra do ingresso solidário. Crianças menores de 4 anos têm entrada gratuita.

Transamérica. Between the lines, there's no need. Programação musical aqui no Front. E vamos agora ao último intervalo do programa deste sábado, 26 de novembro de 2016. Ó, se você acha que já está quase acabando, bom, tecnicamente está, né? Porque o programa vai até meio-dia, mas ó, o que eu digo é que você está enganado, que ainda é só o começo. No próximo bloco, chega o Sidney Busanello com as notícias do esporte, chega também o nebuloso, o horrível, o doloroso quadro do 7-1 da semana. Então não saia daí, Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.